que estriga tenho na roca, o que me ser o que farei, o que amores tão bonitinhos, o sem os procurar achei, o que amores tão bonitinhos, o sem os procurar achei. Ai que eu quero rondar.